O Festival Forte apresenta espetáculo audiovisual de abertura com Lídia Lantz, Mia Zabelka e Zara Mani a apresentar Medusa's Bed. Jeff Mills, Oscar Mulero, DVS One, Dasha Rush, Phase Fatal, Shlomo. Aqui estão os exploradores e impulsionadores de uma nova história. Engenheiros criativos e culturais com desejo de preencher o vazio deixado por um mundo saturado através da música, arte, natureza e código. Festival Forte, 24, 25 e 26 de agosto de 2017, no Castelo de Montemor-o-Velho. Com o apoio RUC. Senhor Secretário-Geral da ONU, muito obrigado por falar connosco. Gostaria que nos esclarecesse só qual é mesmo a frequência da RUC. Portanto, 6%, 6% de 3 mil milhões, 6 vezes 3, 18, 1 milhão e... 1 milhão e... ou melhor... Peço desculpa interromper, mas qual é mesmo a frequência da RUC? Portanto, enfim, é fazer a conta. RUC. Cade sonoro. O programa dedicado à música pesada nacional. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Pecado Sonoro de hoje. Começamos com o Sotomitra da Avó Pirata, ou Osmap. Nasceram em 2013 e, como descrevem no Facebook, sempre em caps lock, foi um processo muito doloroso, mas valeu a pena. São os embaixadores do péssimo e trazem-nos o seu som trans, electro, punk, rock, metal e pop techno. Connosco o Sotomitra da Avó Pirata e o tema Vaginação Pop. Prometo que te abandono. Imaginação pop, quero ser a star, drop de erudição, porno rock, paixão e coma. Quando era puto, vi-te na televisão, Herberto Helder, Sá Carneiro e o Melão, e o pensamento no hospício e tratamento. Em todo caso sou um bocado violento. Quando era puto vi-te na televisão, Herberto Helder, Sá Carneiro e o Melão, e o pensamento no hospício e tratamento. Em todo caso sou um bocado violento. E nem como cantor nem como comediante me surpreendeste. Compreendeu-me foi ao chegares aqui e tentar estar a fazer comédia, uma coisa que de facto não era o objetivo deste nosso encontro. Portanto, à partida começaste a distribuir jogo sem teres mostrado algum tipo de jogo. Portanto, para mim, estás fora. Se tu soubesses toda a história do meu clã, se te dissesse que o pecado é o meu elã, falar baixinho é sinal do meu desprezo. E o teu gemido é o resultado do meu peso. Vaginação pop, quero ser a star. Drop de erudição, porno rock, coma cock, paixão em coma. Quando era puto, vi-te na televisão, Herberto Helder, Sá Carneiro e Melão, e o pensamento no hospício de tratamento. Em todo caso sou um bocado violento. Quando era puto vi-te na televisão Herberto Helder sacaneia o melão. E o pensamento no hospício de tratamento. Em todo caso sou um bocado violento. Quando era puto vi-te na televisão Herberto Helder sacaneia o melão. E o pensamento no hospício de tratamento. Em todo caso sou um bocado violento. Quando era puto vi-te na televisão Herberto Helder sacaneia o melão. E o pensamento no hospício de tratamento. Em todo caso sou um bocado violento. Roda agora a faixa In Memoriam dos Colosso, banda de death metal progressivo do Porto, que começou em 2011. Em 2011, na forma de um projeto a solo por parte do guitarrista Max Tomé, mas que se foi desenvolvendo e acabaram por se tornar num verdadeiro colosso do death metal nacional. Ficou para trás o tema In Memoriam dos Colossos e No Fedor da Tua Mente dos Besta, a banda lisboeta de punk com um toque de grindcore old school. A seguir continuamos com mais uma banda lisboeta, os Dharma, são metal hardcore melódico e fica agora o tema Chasing Dreams do EP Dreamcatcher. Agora o tema Palm, saído do EP Session with a Monkey, da banda de post-stunner noise alternative, das Caldas da Rainha, os Fuzz. Até já! Thank you. altura de ouvirmos os It Was the Elf. Oriundos da Serra da Estrela, sempre quiseram incorporar os elementos e a essência da montanha, criando assim um verdadeiro mountain rock. Ouvimos o tema Long Time No See do álbum Fire Green. Até já. acabamos de ouvir o Long Time No See do It Was The Elf. Mas agora é a altura de abandonar o stoner e passar para o heavy metal puro dos Heavensire. Vamos ficar a seguir com a faixa Temple at the End of the World. We'll be right back. continuamos na onda do heavy metal clássico, agora também com os também clássicos Attic Demons. A banda lisboeta traz-nos o tema City of Golden Gates, do álbum de 2011, Atlantis. E foram os Jetic Demons com o tema City of Golden Gates. Agora vamos prosseguir para um som mais moderno, o tema Insanity, da banda de metalcore, os Medusa Smile. Escutamos agora o Human Art, a banda de black metal de St. Tirso, fundada em 1998, traz-nos o tema The Darkest Night, The Darkest Light, do álbum Lightbringer. Até já! We'll be right back. estamos mesmo na reta final do programa de hoje. Eu já volto para me despedir, mas entretanto fica com o Sinistro, banda de Lisboeta banda Lisboeta, em que em 2016 ganhou o prémio Album of the Year pela revista Loud. E é exatamente esse álbum que escutamos, a faixa Relíquia. Bocado Sonoro volta para a semana. Estiveram na companhia de Bernardo Matos. Obrigado por estarem desse lado e boa noite. Eu agora é mais canhões. Ai, minha filha, tinhas tanto para dar.